Se tem um aspecto que o jogo fica devendo e muito, são nas batalhas contra chefes. Talvez fosse uma tarefa difícil, ampliar o escopo dos jogos, integrar o Batmóvel com os cenários e com a jogabilidade, aumentar as opções de combate do Predador, tudo isso sem ter nenhuma perda. Mas não foi o que aconteceu. Fora que a franquia tem um padrão alto de qualidade das batalhas, vide Arkham City e Arkham Origins. Enquanto resgata os bombeiros da Química Ace, o Cavaleiro de Arkham utiliza um helicóptero controlado remotamente para atacar o Batman, iniciando a primeira batalha contra chefes do jogo. O helicóptero em si atira mísseis em área e eventualmente passa dando rasante, lançando foguetes pelo percurso. Além do helicóptero, o jogador deve lidar com uma pequena frota de tanques que também deve ser eliminada com o chefe. Não tem segredo, basta atirar com a metralhadora e com o canhão enquanto desvia dos ataques que, quando menos notar, o chefe já será eliminado. Infelizmente, o desfecho é só uma provocação do vilão e nem possui uma cinemática para isso. A Arlequina consegue invadir os estúdios Panessa e liberta os três infectados do Coringa: Christina Bell, Johnny Carisma e Albert King. Com a ajuda de Robin, Batman deve neutralizá-los até que a cura seja desenvolvida. Christina não é enfrentável, agora Albert King e Johnny Carisma são, cada um de um jeito diferente e o jogador pode escolher a ordem para enfrentar cada um. No caso de Albert King, ele é enfrentado em combate, junto com um grupo de capangas da Arlequina. Ele não pode ser atacado diretamente, ao invés disso, o jogador deve acumular um medidor de golpe duplo em equipe para assim realizar um ataque. Para isso, basta atacar os capangas, e não tem perigo de ficar sem eles porque King é capaz de levantá-los depois que eles caem. A luta em si não é complexa, mas executar os golpes em conjunto é muito satisfatório. E a eliminação de King é muito estilosa. Johnny Carisma, por outro lado, tem uma batalha furtiva. Enquanto que Batman distrai Carisma, Robin deve desativar 5 bombas sem ser visto. Desde que o jogador tenha uma boa leitura de tempo, é bem tranquilo. E de bônus, o jogo apresenta um musical do Coringa para o Batman, e com Carisma também sendo derrubado pela dupla com estilo. Em dado momento, o Espantalho junto com o Cavaleiro de Arkham consegue espalhar o gás do medo pela cidade através do dispositivo de precipitação. Para conter a toxina, Batman precisa destruir o dispositivo, que foi acoplado em um tanque pilotado pelo próprio Cavaleiro. É outra batalha com o Batmóvel, requerendo que o jogador elimine antes os tanques Cobra da milícia. E só depois que forem todos eliminados, o jogador precisa encontrar pontos fracos do dispositivo usando o scanner do Batmóvel, sem que o dispositivo aviste o veículo. Do contrário, o jogador precisará realizar uma fuga, porque o dispositivo é capaz de eliminar o Batmóvel com poucos disparos. Depois de acertar os pontos fracos, o tanque ficará vulnerável apenas na parte da frente, onde nessa parte ele é suscetível a tiros de canhão. E novamente, sempre que o alvo for acertado, o tanque irá cair para cima de Batman, que precisará realizar outra fuga. Essa batalha dá um passo além da batalha contra o helicóptero, porque faz o jogador trabalhar também a habilidade de se esconder e de realizar fugas com o veículo. E após essa batalha, o Cavaleiro de Arkham cede. Mas por conta da nuvem de toxina, Batman não consegue capturá-lo. E assim o vilão abandona o Espantalho e a milícia. Paralelamente, a Era Venenosa se sacrificou a absorver toda a toxina do medo para suas plantas, impedindo que se espalhasse pela cidade, mas acabou não resistindo no processo, sendo consumida e deixando de existir. Um final honroso para uma vilã que, apesar de desprezar a vida humana, se sacrificou para salvar uma cidade inteira. Depois de rastrear o sinal do Gordon, Batman descobre que o Cavaleiro de Arkham capturou, e assim parte para o resgate. Em meio aos túneis subterrâneos, o vilão consegue cercar o Batmóvel com um tanque escavador. A batalha é bem direta, na verdade. Chama a atenção do tanque e depois atravessa corredores cheios de obstáculos. E ao final do corredor, o tanque passa por um monte de bombas armadas. A estratégia está em conseguir chamar a atenção do Cavaleiro de Arkham para a direção do jogador. E a principal habilidade necessária é conseguir desviar dos obstáculos nos túneis. Pelo menos tem uma conclusão triste que é a morte do Batmóvel. A morte mais triste do jogo.